Ora, bem-vindo sejas. Fim de semana abençoado. Bem sei que muitos de vós por aqui têm andado à procura das novidades que ficaram prometidas. Sei também que um ou outro leitor demonstra um pouco mais de ansiedade ou até mesmo de impaciência. Providenciei para esses esta pequena intervenção para que nada vos falte, para vos deixar com mais alguns avanços sobre o que vai acontecer. Todos querem saber, mas o que raio é isto de ginga? As pessoas abordam-me na rua, acreditem. Perguntam-me, mas o que é isso, ginga? Algumas dão-me palmadinhas nas costas, outras dizem, você tem de arrasar aquele Bruno Chofer, esse cagador de plágios. Arrase com ele. Por vezes torna-se até incómodo estar a dizer a todas estas pessoas que eu tenho mais que fazer do que arruinar a vida dos feres desta vida. O que procuro é apenas denunciar as vigarices, as cópias de textos, o pretenciosismo de um saber que não se possui. Há muita gente que não acredita nisto e que só deseja que eu trucide o chofer. Não vou fazer isto. No fundo, todos estamos ansiosos por saber de que modo vão as novidades consubstanciar-se na configuração deste blog. Compreendo essa ansiedade e também o desejo de que isto arranque de uma vez por todas. Mas quero tranquilizar-vos e dizer que não existem motivos para ânsias ou preocupações. Ginga vai revelar-se muito em breve e com Ginga novos desígnios. Entretanto, e a comprovar que o bater de asas de uma borboleta em Ginga provoca uma pneumonia na Plagiolândia, já houve quem tivesse vindo a terreiro falar sobre os plágios que diz não ter feito. Cabeça de fora, olhar inútil, palavreado tonto, o grande plagiador da blogosfera, Eilo, chofer, refer, Bruno Fer, atormentado pelas recorrentes pantomimes, com a necessidade de defender o indefensável e provocar a risota. A manobra foi desta vez subtil, mas como sempre marcada pela frustração de alguém que não é mais do que ninguém. Uma cuspidela aqui, uma cuspidela ali, e a Plagiolândia vai ganhando contornos de boião de reciclagem da blogosfera. Ginga vai estar aí dentro de dias com o alto patrocínio de vários gingueiros prontos para dar destaque a artistas de alto calibre blogosférico, especialistas em belas traduções, embora endemoninhadas pela falsidade e pelo engodo que caracteriza quem copia as ideias que não sabe ter. Vamos ter plágios, temos ginga, vamos a ginga, dá-lhe no teclado, esférico de uma figa, de uma figa, de uma figa.